Então, certas preferências, certos desejos, né? Certas tendências imaginativas mais saudáveis ou mais mórbidas, certo? Mas você não nasceu feito. Você não nasceu fulano de tal, o grande pensador, né? Ou Beltrano, ou grande guerreiro, e assim por diante. Você não nasceu feito. Ninguém nasceu feito. Você ou esculpiu-se a si mesmo, ou foi esculpido por algo. Ou você moldou a si mesmo enquanto pessoa, ou você foi moldado por algo. Olha só, não existe acaso. Acaso não é uma forma de causa natural, não é um tipo de causa. A gente chama de acaso simplesmente aqueles eventos que são causados por causas que nós desconhecemos, certo? Ou que nós não podemos computar. Nós até podemos conhecê-las em teoria, mas não podemos computá-las imediatamente. Mas o próprio acaso não é uma outra categoria de causa. Tá claro assim? Então assim, o sujeito saiu de casa e caiu um meteorito na cabeça dele, por acaso. Na verdade, o que a gente está querendo dizer por acaso é assim, olha, ninguém poderia indicar que a força da gravidade ia atrair aquela pedra naquela direção no momento que o sujeito quis sair de casa para regar as plantas, certo? Mas as causas foram essas. Ele quis sair de casa para regar as plantas e tinha a força da gravidade que pegou aquela pedra ali naquela direção. O acaso não é uma terceira causa que entrou e interviu. Tá claro, hein? Quer dizer, simplesmente existem causas que estão mais ou menos sob o seu domínio e causas que estão completamente fora do seu domínio. É só isso. E é da coordenação dessas causas, que é sempre imprevisível, que a gente chama de acaso. Acaso indica simplesmente a imprevisibilidade da coordenação, certo? Mas não a sua aleatoriedade. Tá claro isso aí? Quer dizer, não é acaso não é ausência de causa. Olha só, se você pode então, se você, enquanto pessoa não nasce pronto, mas você é feito, certo? Você pode em parte fazer-se a si mesmo e em parte ser feito pelas circunstâncias. Tá claro isso aí? Mas veja bem, para que você se faça a si mesmo, é necessário que você faça, para esculpir-se ou planejar-se como pessoa, é preciso que você faça como você faz qualquer outra coisa. Para planejar qualquer atividade, é preciso que você entenda a finalidade daquela atividade, certo? Aquela está ordenada, e depois você aprenda quais são os meios adequados para que se obtenha aquela finalidade. Quer dizer, se você não sabe que o objetivo do pescar é pegar o peixe e tê-lo em suas mãos, é tirar ele da água e ter ele em suas mãos, você não pode aprender a pescar. Você até pode pegar um peixe, mas você não pode aprender a pescar. Você não pode pescar. Tá claro isso aí? Olha só, com a pessoa humana a mesma coisa. Se você não sabe qual a sua finalidade enquanto pessoa, você não tem como saber como tornar-se essa pessoa. Você não tem como esculpir-se. Você é completamente esculpido pela circunstância. Claro, a circunstância pode ser extremamente favorável, você pode ser muito sortudo, certo? E tudo coopera para o seu bem, ou tudo coopera para a sua felicidade. Você pode dar sorte. Você pode ter uma índole muito boa e muita sorte. E aí pronto, claro, você se torna, no final da vida, você é uma pessoa maravilhosa, adorável. Todas as pessoas que te conhecem dão testemunho de que, olha só, a melhor coisa do mundo foi ter convivido com essa pessoa aqui. Certo? Mas você, isso foi só sorte. Você não pode contar com a sorte o tempo todo. Também você pode dar sorte de conseguir alimento todo dia sem fazer nada. Sorte parece o nome da casa. Pois é. você pode ter a boa fortuna de conseguir sempre o seu alimento sem fazer nada. Mas normalmente não é assim. Normalmente, no mínimo, pedir esmola você tem. No mínimo, você tem que sair na rua com uma roupa surrada, né, e estender a mão para os outros. E você pode fazer isso porque você sabe qual é o propósito do pedir esmola ou do trabalhar. Ah, é conseguir alimento. Porque eu sei o que é alimento, sei que eu desejo alimento. Ora, eu posso consegui-lo. Eu tenho a possibilidade, eu tenho a oportunidade. Tá claro isso, hein? Agora, olha só. Qual é a finalidade da pessoa humana? Para você se esculpir como pessoa, você precisa saber qual a finalidade dessa pessoa. Quer dizer, o que é uma pessoa humana plena? Quais são as melhores pessoas possíveis? O que é o melhor homem? Então, o templo, ele tem que oferecer para você. Não basta que você pare e reflita sobre a sua vida. É preciso que você tenha uma imagem de até onde essa vida pode chegar. Porque você pode refletir. Se a sua experiência não é suficiente, você ainda não sabe até onde a sua vida pode chegar. Você pode estabelecer para a sua existência pessoal uma medida mínima. É como a gente ouve as pessoas hoje em dia, né? Todo mundo fala, olha, não, mas ninguém é perfeito. Ora. A gente ouve ninguém é perfeito, como se assim, então a imperfeição passou a ser um propósito. Por quê? Porque ela é o término natural de toda a existência humana. Né? Como ninguém é perfeito, nem nunca será, então a imperfeição já é o propósito. Ora, imperfeito eu já sou, então não há nada mais a realizar na minha vida. Porque eu já alcancei a imperfeição típica do ser humano. Os modelos de perfeição não existem para que você se torne perfeito. No sentido comum da palavra perfeito hoje. Mas para que você tenha oportunidades de perfeição. Olha só, perfeito significa aquilo que o quê? Que é feito por. Aquilo que é moldado deliberadamente. Então, olha só, não se trata aqui do seguinte, não, quando você chegar no final da sua vida, você é Buda, ou iluminado, você é Jesus Cristo, ou você é Moisés. Não se trata de alcançar uma perfeição que todos nós já sabemos que é inatingível. Certo? E como todos nós já sabemos que é inatingível, certo? Como dizia Aristóteles, ninguém deseja o impossível. Quando você já sabe que é impossível, tá bom, então eu já desisti. Não se trata disso. Trata-se de perfazer-se. Trata-se de ter um instrumento pelo qual você possa estar fazendo você mesmo o tempo todo. Isso quer dizer que a perfeição humana, olha só, ela não é a mesma coisa que a perfeição do mundo. Algo que existe num instante e que está lá inteiro perfeito. A cada instante o mundo é perfeito. Não, você a cada instante é imperfeito. Mas a cada instante, olha só, exatamente porque a cada instante você é imperfeito, a cada instante você pode moldar você mesmo. O mundo não muda e jamais mudará. O mundo é ciclos naturais maiores e menores, mais amplos ou menos amplos. Alguém pode ficar e falar, não, mas uma hora o sol vai apagar. Sim, o sol acendeu e apagará de acordo com algum ciclo natural muito maior do que a existência humana. Isso também não é um evento único, isso também é um evento cíclico. Sóis se acendem e se apagam o tempo todo, de acordo com ciclos cósmicos imensos. São eventos excepcionais para a nossa medida humana, mas eles não são eventos excepcionais para o cosmos. Está claro isso aí? O mundo não mudará jamais. E crise é como se o mundo tivesse atingido a sua perfeição no momento em que ele veio a ser, e agora, seguinte, e só resta para ele ficar repetindo ela até que ele se esgote. O mundo já foi feito, você ainda não. É justamente porque viver como ser humano, como indivíduo humano, certo? É perfazer-se em cada ato, é que você pode ter realmente uma existência ilimitada. Olha só que interessante, o mundo como conjunto de coisas pode durar indefinidamente, mas cada uma das coisas tem que deixar de existir. As espécies vegetais podem durar milhares de anos, mas cada vegetal tem que morrer. As galáxias podem durar bilhões ou trilhões de anos, mas cada estrela terá de morrer. Na sua espécie ou no seu gênero, as coisas podem durar muito tempo ou até indefinidamente. Mas na sua individualidade, todas elas cessam. Elas cessam porque elas são perfeitas, porque elas já estão completamente feitas. Elas já são tudo o que elas podem ser. Se você tenta atingir uma perfeição humana que seja moldada, tirada deste modelo, é evidente que a perfeição é impossível. É preciso entender que aqueles que eram perfeitos entre os homens, eles tinham esse tipo de perfeição não em razão do fato de serem homens. Quando um cristão diz, não, Jesus Cristo era perfeito. Sim, por quê? Porque ele era Deus. O Buda era perfeito. Por quê? Não, porque ele era a mente búdica, porque ele era a iluminação. Não porque ele era um homem. A perfeição humana de Jesus Cristo, a perfeição humana do Buda, não era algo atingido ou terminado. Era algo que eles iam recriando em cada ato. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que na sua biografia pessoal, você é uma espécie inteira, você não é só um indivíduo. E os atos são indivíduos que nascem, crescem e morrem. Mas a espécie continua. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, olha só, você não atinge a perfeição. Não, agora tudo que você faz é bonitinho, perfeito. Não é assim. Assim como nem todos os leões são assim, fortes. Não, alguns nascem doentes. Assim como nem todas as flores são perfumadas, ou nem todas as flores são bonitas. Não é assim? Pois é, na sua vida também, nem todos os atos vão ser perfumados, bonitos e fortes. É a forma geral da coisa que pode adquirir essa perfeição. Tá claro, hein? Quer dizer, é evidente que assim, você vai cometer atos imperfeitos. E cada ato isoladamente, na verdade, será necessariamente imperfeito. É o rumo geral para o qual eles apontam que pode ser perfeito ou imperfeito. Quer dizer, perfeição humana é o seguinte, é o tempo todo estar na direção certa. É para sempre estar na direção certa. É que cada ato que te desvia um pouco da direção certa seja compensado por outro que faça você retomar a direção certa. Isso é perfeição humana. A perfeição humana é uma sucessão de imperfeições que se compensam mutuamente. E neste sentido existem pessoas perfeitas. Nesse sentido, dizer ninguém é perfeito é falso, é mentira. Olha só, um sujeito como São Francisco de Assis, certo? Ah, ou como Ramana Maharshi, olha só, os atos deles, certo? Ah, quando o sujeito cometeu, não, peraí, eu fiz um ato nessa direção, não, mas eu sei exatamente o que fazer para agora voltar e me tornar de novo a pessoa que eu quero ser. E depois eu fiz aquele outro, eu sei de novo exatamente o que fazer. A cada momento da vida eles sabiam como retomar o rumo da vida deles. E isso é perfeição. Não é que cada coisinha que o sujeito faz é completamente isento de qualquer crítica ou de qualquer elemento de limitação ou ignorância ou imperfeição. Não, não é isso. É o fato de que, olha só, eles conhecem tão bem o rumo para o qual a vida humana deve ir e conhecem tão bem como eles são em relação a esse rumo, que eles sempre conseguem voltar para ele. Quer dizer, a perfeição humana é uma linha sinuosa em torno de uma linha reta. Ela não é a própria linha reta. Tá claro, hein? Olha só, isso é por quê? Porque a vida humana, ela é justamente uma intersecção entre o plano terrestre e a dimensão celeste, entre o plano horizontal e a dimensão vertical. A dimensão vertical representa o rumo único. A dimensão horizontal, o plano horizontal, representa a dissipação do indivíduo. Se você que era um centro, um ponto, agora você é milhões. Assim, você que era só um sujeito, agora você é o sujeito que está pegando o ônibus. Aí você chegou no trabalho, agora você é o sujeito que cumprimenta as pessoas, mesmo você estando de mau humor. Agora você é o sujeito, não, peraí, você tem que lembrar exatamente o que você fez ontem, onde você parou. E aí alguém pode vir e chegar para você e falar, não, mas agora você vai fazer aquilo outro. Olha só, aqui em cada um desses momentos você está como que se desintegrando no horizonte. Cada uma dessas pessoas é uma pessoa diferente. Não é assim? Então o plano horizontal, ele representa justamente essa, o plano da fragmentação ou dissipação da pessoa. O rumo, o fio vertical representa o rumo permanente. E é por isso que a vida humana perfeita, ela não é nem este rumo vertical, nem o plano horizontal. Ela é uma linha que gira em torno da dimensão vertical, formando uma superfície em torno dela. Ela é um intermediário entre o plano e a reta. Ela é uma figura que compõe as duas coisas. Tá claro, hein? Isso é assim porque o próprio plano horizontal, quando percebido instantaneamente, é uma imagem da dimensão vertical. É uma imagem da diferenciação qualitativa. É uma imagem do fato de que existem coisas melhores e piores, coisas superiores e inferiores, coisas mais importantes e menos importantes. Ele é uma imagem da ordem intrínseca das coisas. Quer dizer que o plano horizontal, embora ele possa ser concretamente um elemento de dissipação, ele também é objetivamente, certo, uma imagem de perfeição. Ele é claramente ordenado, ele é perfeitamente ordenado. para o mundo, o problema é que é o seguinte: nenhum ciclo individual do mundo contém toda a perfeição do mundo. E é por isso que ele é logo substituído, sucedido por outro. Quer dizer, nenhum leão é tudo que os leões podem ser. Então um leão é substituído por outro. Porque ser um leão é uma forma fixa. Um leão é, num certo sentido, uma coisa exterior. Assim como um sol, ou uma estrela, ou um planeta, ou uma montanha, ou um rio. Ele é muito pouco uma pessoa. É evidente que os animais são as coisas, aqueles que são mais parecidos com pessoas, porque dentre todas as coisas naturais são aqueles que são mais semelhantes às pessoas. Mas cada um deles foi feito segundo um modelo que já é dado para eles no começo. E a medida dele já é dada no começo, assim, ó. Você é um leão. Ser um leão é ser assim, assim, assim, assim. E você vai aguentar isso, isso, isso, isso da sua vida. Quer dizer, os animais, os vegetais, as pedras, os planetas, as estrelas, eles têm destinos. A existência deles é cumprir o seu destino. Assim, ó. Você foi feito assim e você vai terminar assado. Acabou. Não tem discussão. Tem muito pouca margem para discussão. Claro que sempre tem alguma. Isso que a gente está fazendo aqui é uma estilização. Mas tem muito pouca. Você tem uma ampla margem para estilização. Você pode ser daqui a um ano completamente diferente do que você é hoje, não pode? Ora, esta ampla margem para estilização implica no fato de que a medida humana, quer dizer, a medida em que você vai alcançar, vamos dizer, o propósito da existência humana, não está predeterminado para você de antemão. Olha só, as características de uma estrela estão dadas. Assim, ó, assim, você põe certos materiais cósmicos num lugar, numa posição, e pronto, acabou, virou aquela estrela. E porque são esses materiais postos desta maneira, deste jeito, essa estrela durará tanto tempo. E acabou. Nesse tempo, nesse ciclo de tempo, ela irradiará uma energia assim. E acabou. Fim. Não há margem para estilização. A estrela interiormente não pode alterar-se. Não, agora eu quero ser uma estrela de outro tipo. Eu quero ser um satélite, eu quero ser uma estrela. Eu quero ser um planeta. Tá claro, hein? Quer dizer, quase tudo que ela é já está dado no momento inicial. Tudo o que pode acontecer com ela, todas as modificações, são de fora. É assim, tá bom, uma outra coisa pode acontecer e destruir ela antes daquela ordem natural. Do mesmo jeito que alguma coisa aconteceu e constituiu ela. Toda a existência dela é destino. Tá claro, hein? É o fado, é o que está feito. É o que já está feito. É o que está escrito. Tá claro, hein? E é a sorte que já foi lançada. Isso só não é assim na determinação da pessoa humana. Na determinação da pessoa humana a gente encontra o exemplo mais extremamente diferente disso. Para que seja diferente disso, é preciso que esta medida não esteja determinada em cada ato. E se ela não está determinada em cada ato, é assim, olha, estatisticamente você tem 50% de chance de fazer a coisa certa e 50% de chance de fazer a coisa errada. Isso quer dizer que 50, no mínimo 50% dos atos da sua vida vão ser atos de desviar-se do rumo da existência humana. Isso quer dizer que a perfeição humana não é uma sucessão de jogadas de xadrez matematicamente determinadas. Mas é a avaliação constante de, tá, se eu desviar para a esquerda, como eu faço para voltar para a direita? Se eu desviar para a direita, como eu faço para voltar para a esquerda? Se eu desviar para baixo, como eu volto para cima? Se eu desviar para cima, como eu volto para baixo? É a constante reavaliação da existência. Tá clarinho? Olha só, essa reavaliação, certo? Você tem basicamente dois tipos de critérios para fazer essa reavaliação, certo? Um deles é olhar o passado, olhar o que você fez antes e o que as pessoas fizeram antes. Olha só, a avaliação do passado, ela é muito interessante, porque as pessoas dizem, não, se você conhece o passado, você pode lidar com o futuro. O que é verdade em parte, é verdade na medida em que a relação entre passado e futuro for uma sucessão de ciclos análogos. Ah, sim, olha, no ano passado teve um inverno, esse ano vai ter inverno também. Verdade, porque o mundo é cíclico. Mas a minha existência pessoal não é. Isso quer dizer que o fato de eu ter cometido um erro no passado em relação a uma situação, então, ah, tomei essa decisão aqui, ó, fiz, vamos fazer assim, e aí foi um erro, não quer dizer que no futuro a mesma decisão será um erro. A vida das minhas decisões não é cíclica. Tá claro, hein? Então assim, não, no ano passado eu rejeitei tal oferta de emprego. Aí, putz, deu tudo errado, os caras daquela empresa se deram bem pra caramba. Bom, tá bom, no ano que vem eles me fazem uma oferta de novo. Aí ótimo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, porque agora eu vou aceitar e vai dar tudo certo. Aí eu aceito e dá tudo errado. Não é isso? Mas aí, quer dizer que o passado, ele é uma referência na medida em que você está lidando com a vida cíclica, com a vida natural. Tá claro assim? Quer dizer, a gente pode aprender com o passado, mas a gente pode aprender só algumas coisas e não todas as coisas. Muitas das coisas fundamentais não podem ser aprendidas com o passado. Tá claro assim? O passado, olha só, ele indica alguma coisa acerca de onde eu regularmente erro. Mas ele não me dá a menor ideia de como eu faço para compensar esse erro. Tem a velha história assim, mulher no filme. Por que eu sempre escolho os piores homens? Olha, você já descobriu uma coisa, certo? Mas o fato de você ter descoberto isso não vai te dar nenhuma indicação de como você faz para escolher o melhor depois. Só te indicou isso, só te indicou claramente que é o seguinte, olha, por você mesmo você vai se dar mal nesse campo regularmente. Tá claro, hein? Quer dizer, o passado é muito bom para indicar onde a gente erra, certo? Também é onde a gente acerta regularmente, mas ele não é, certo, um bom indicador para que a gente consiga compensar os erros. Tá claro, hein? O único jeito de você compensar os erros é você entender o seguinte, é você entender, entender como funciona interiormente uma pessoa que não comete aqueles erros. Tá claro? Olha só, é que nem medicina. Sim, por exemplo, não, o sujeito teve uma doença, o filho dele teve uma doença, o neto dele teve uma doença, o bisneto dele. Bom, você descobriu, tá bom, aqui nessa família tem essa doença. Isso não dá a menor indicação da cura. O que vai te dar alguma indicação da cura é você olhar, não, peraí. E o sujeito que conviveu com todos esses aí, em todas essas gerações, e era saudável, como ele funciona? E olhar, o que que no funcionamento desses daqui está diferente do funcionamento daquele outro que é saudável? Tá quase, hein? Isso quer dizer que, olha só, por um lado, o passado é uma referência. Por outro lado, só aquilo que for absolutamente perfeito em relação a você é referência. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e vocês mandem os e-mails, a gente vai olhar as dúvidas, fazer uma pausa de 10 minutos.